agora? Hã? Autorizado pouso na pista no 0190 com 18, pista molhada, 3834. Pouso no 0-7-3-8-3-4. Firma posição pro gol no 754. Portão 08. Torre Salvador, gol no 941, estabilizado na 10, passando travado. Gol no 941, continue a aproximação para 1-0, último tráfego avistou a 1000 pés. Reporte visual, o vento é 190 graus com 17 nós, pista molhada. Contra visual, 941. TAM 3834 no solo aos 49, libere a direita, chame o solo 121 decimal 9. Direita 219, tá lá, 3834. Está no gol no 941. Gol no 941, autorizado o pouso na pista no zero. Vento de 190 graus com 18 nós, pista molhada, chuva leve. Sim, 941. 1834, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 04. Via Alfa Juliette, portão 4, 3234. 941, seu solo foi aos 53, libere à direita e chame o solo 121, decimal 9. 219. Torre Salvador, boa tarde, está 8001 passando de acerto. Então 8001 já está visual com o no zero. Assinante o visual. Autorizado o pouso na pista no zero, vento é de 190 graus com 18 nós, TAM 8001. Gente, 8001. Informo chuva leve, pista molhada, 8001. Gente, 8001. Torre, poderia confirmar o vento para o 8001? 8001, o vento agora é de 190 graus com 18 nós, 190 com 18, variando até 24. Gente, 8001. Webjet 6721 no Fortaleza 310, pronto, cópia. Afirmativo. Webjet 6721 autorizado Fortaleza nível 310 via Upzulu 19. Decolada pista 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. Frequência do controle 119.35, transponder 5032. Está autorizado para Fortaleza na uniforme Zulu 19, nível 310, decola da pista 10 com curva esquerda, subida Momo, transição Frote. 11935 é o controle, 5032 o transponder. 5032 no transponder, cotejamento correto, portão 62, deixando pronto para o push, estacionamento, objeto 6721. 6721, obrigado. Solo, uma boa tarde, 8001 de Brancos, 8001, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 11, portão 11. Alfa e Juliette para o 11, tá, 8001. Ô, Salvador, 7721, devido à pista fora, poderia me informar o tempo e a temperatura? Vento na superfície 190 graus com 15 nós, temperatura 26 graus. 26 graus, visual. 3566, autorizado pouso na 10, vento de 190 graus com 15 nós, pista molhada. Gente, então 3566, livre pouso. Mano, 941, o portal é 6, né? 1941 07. 07, obrigado. 3566, informa a presença de urubus próximo à cabeceira 10, a lateral da cabeceira 10. Fique atento. 3566, confirma o vento, por gentileza? 190 graus com 17 nós, variando até 23 nós. 17 variando com 23, tá? Abaetano 401. Abaetano 401, continue a aproximação para 10, aguarde liberação, o vento é 190 graus com 15 nós. São 3566, no solo 1600, libere a direita, chame o solo, 121 decimal 9. 19. Abaeteu no 401 já está visual com 10? Ainda não. Reporte visual, o vento é de 190 graus com 15 nós e a pista molhada. No 401. Fala, Salvador. Bom dia, tá 3566, levando a sua escuta. 3566, bom dia, autorizado táxi via Alfa e Índia, portão 01. Alfa e Índia, 01, 3566. Externo, agora visual com a pista, Baetel no 401. Sou Baetel no 401, autorizado pouso, pista no 0, vento de 190 graus com 15 nós, pista molhada. Até o quilo? Firme o Osco até o quilo, firme o pátio e a pista que decola, o Osco até o quilo? Está no pátio 5, decola da pista, mas é. Sim, pátio 5, 1-0, guarde cópia, Osco até o quilo. Uno 754, Recife 390, pronto, cópia. Pronto, Francisco. Uno 754, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolou da pista, no 0 com curva à esquerda, subida Pulca, transição Aracaju. Frequência do controle, 119.35, transponder 5033. Informado nível 390, Upper Whisky 58, decola dando 0, curva à esquerda, proa de... Curva esquerda, Pucaracaju, a saída, 1935, controle 5033, transponder, Uno 754. Uno 754, correto, portão 08, sempre pronto para o push e acionamento. Chama nada. Hotel no 401 no solo ao 04, libere a direita e chame o solo 121 decimal 9. 21 9, do... Meio a bateria livrou aí, chamou? Tem um ativo, senhor, livrando e táxi para o 43, não se escuta. Sente, vamos estacionar a frequência livre. Reporte quando solicitar o táxi para o 45. Muito bom dia, Sam 3660, estabilizado no ILS X-Ray, baixado e travado, passou Índia Serra. Reporte quando o visual com no zero, o vento é de 190 graus com 15 nós, 3660. 3660, na visual com no zero. Autorizado pouso não no zero, 190 graus com 18 nós, pista molhada, 3660. Autorizado pouso não no zero, 3660. Para a vitória da conquista, nível 160, decola pista 10, direita, gole e oval direto, transponder 5574, controle 1935. Sente Oscar Hotel Kilo, cotejamento correto, confirme o POB? 4 a bordo. 04 a bordo, sente, operacionamento de táxi torre, 108 decimal 3. 103, já. Valor. Oscar Hotel Kilo é a Toei, prossiga. Está para acionamento. Autorizado, chame para o táxi, Oscar Hotel Kilo. Bom dia, Golo no 600, vai estar uma milha do externo, baixado e travado. Golo 600, continue a aproximação, aguarde pista livre. O vento é 190 graus, com 15 nós. Entendi. TAM 3660 no solo, ao 08, libere a direita e chame o solo, 121 decimal 9. 309 ao liberar, 3660. O no 660, fique atento a urubus nas proximidades da vertical da cabeceira 1-0. Ciente. Gol 660, agora autorizado pouso na 1-0, 190 graus, 14 nós, pista molhada. Ciente. 60, táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway Kilo. Alfa vai reportar antes da Taxiway Kilo, 3660. Então 3663 vai ingressar via quilo, pátio 3. Quando no pátio 3, atente sinalizador. Então 3660 vai ingressar via quilo, pátio 3, estará atento ao sinalizador. 3660. André. Ele quem é? É, um abraço. Bom pouso, Guerrinha. Confirme. Para o pátio, do pátio 3 para o pátio 5, mais foco de Oscar. Gente, aguarde o mais foco de Oscar. Guarda. O 600, o seu solo foi os 11, chame agora 121 decimal 9. 219, 600. Solo, bom, na 600, livrou. Meu nome é 00, táxi via Alfa, reporte entra Juliette. Via Alfa, camarada da Juliette, bom, 600. Sua 3660, para informação, sua posição no pátio 3, atento sinalizador. Gente, o 3660 está visual com o sinalizador e também com a aeronave em movimentação, Bandeirante. Já aduzindo, aguarde. Aguarde. 082, ciente, já está visual com a pista no zero? Ainda não, senhor. Reporte visual, o vento é de 180 graus com 18 nós, azul 4082. Passará visual, azul 40, agora sim, visual, 1910. Autorizado o pouso na pista no zero, vento de 180 graus com 17 nós, fique atento a urubus nas proximidades da cabeceira 10. Ciente, livre pouso 10, 4082. Correto, informo pista molhada. Ciente. Zero zero, ingressa Juliette, posição 09. Juliette, posição 9, igual 600. O Golo 600 havia condições de... há condições de utilizar para o portão 09? Tem um bang da Web, no 612, já solicitou push, está apenas aguardando a sua passagem. Ok, em pista molhada, nós temos restrição de 18 aos 29, ok? Não podemos fazer isso, senão escorrega e saindo fora da taxiway. Sente. Tango Alfa com Hotel Kilo para o táxi. Oscar Hotel Kilo, autorizado o táxi, chame para cruzamento da pista 17. Vou mandar o 97, Oscar Hotel Kilo. É 12 não autorizado, puxa acionamento, 612 o portão é por táxi. Obrigado. Mike Foxtrot Oscar, mantenha a Quebec aguardando para o cruzamento. Peço na pista 17, vai prosseguir para 10 ou para 17, Oscar Hotel Kilo? 10, está observando o tráfego, pode prosseguir via cabeceira 35. É, o seu táxi vai ser via pista, reporte liberando a cabeceira 35, Oscar Hotel Kilo. Porta Livrana 35, Oscar Hotel Kilo. Azul 482, seu solo foi aos 15, libere a direita, chame o solo, 121 decimal 9. 219-4082. A torre agora para o cruzamento, 183. Mike Foxtrot Oscar autorizado o cruzamento da 17, táxi para o PAT 5. Salvador, mais uma vez uma boa tarde, é o 3173 da TAM, tem que dar informação, bravo. Manda o azul 4082, ele foi, chamou? Foi o TAM 3173 que chamou, senhor. Gente, autorização para Guarulhos, qual o nível, 340? Afirmativo, está assistente da informação Bravo, o nível que eu tenho aqui é o 360 para Guarulhos, mas se eu tiver o 340 nós aceitamos também. Ainda irei coordenar, qual seria o melhor, 3000 ou 34? 360. Quero coordenar a Arba de Cobra. Aguardando, tá, 3173. Solo Badio, Azul, boa tarde, Azul 402, Libra. O Azul 4082, táxi via Alfa, mantém a posição Anza, táxi 6 Juliette. Seu portão previsto é o 06 dúzia, porém está sendo liberado agora pelo bônus da Webjet. Mantém a posição Anza, táxi 6 Juliette, aguardando a instrução. Via Alfa, vamos manter a posição Anza, Juliette, aguardando 4082.